Hola, soy yo, Mario. Bem-vindo a Orion Games. Sejam muito bem-vindos ao gameplay dos sonhos, ao co-op dos sonhos, à jogatina dos sonhos. Sim, esse programa é sobre aquelas companhias imaginárias que você só teria em sonho. Sejam bem-vindos ao OrionCast do co-op dos sonhos de cada um. E para falar das experiências delirantes que teríamos se fosse possível esses co-ops, temos aqui conosco General J, Hyde, Homem Mal, Mr. Bubbles e esse que vos fala, Lula Molusco. Bom, vamos agora para a leitura de cartas do cast de Mass Effect. Mr. Bubbles, qual que é a sua cartinha aí? Bom, o primeiro e-mail aqui, o carta é do Gustavo Meneghelli, e ele começa falando que ele gostou bastante do podcast 98 de Mass Effect. Ele fala, né, esse jogo é meio que um abismo na minha experiência com games, já que eu nunca joguei. Gostei bastante da história do jogo e o modo como tudo funciona, principalmente porque gosto de ficção científica e porque mesmo sendo ficção, tem todo um cuidado com a realidade das leis da física e tal. É a regra da ficção, né? Tem muita fantasia também, né? Até o próprio Mass Effect, o Elemento Zero lá, é totalmente fantasioso. Mas não é... Sabe, mas não. Segue um princípio, né? E tem uma lógica, sim. Né? É, no caso ele modifica a massa do objeto, né? Por isso, uhum, que as coisas ficam com mais gravidade ou com menos. Então, não é uma mágica, sabe? Então, aí que tá o princípio da ficção científica, né? É. Tem que ter a explicação. É, ele continua, não sei se eu conseguiria jogar o primeiro Mass Effect, principalmente diante de tudo que foi dito e as grandes melhorias que ocorreram no 2. Mas espero qualquer dia jogar pelo menos o 2 e, se conseguir, depois jogar o 3. Está incluído na minha lista de promessas para 2012, jogar Mass Effect. É, vale a pena sim jogar. Olha, eu comprei o primeiro, eu tentei jogar o primeiro, mas não consegui. Parei na parte do carrinho maldito do inferno. O Marco, né? Sabe o que você pode fazer, que pelo menos comigo funciona? É botar no fácil. É, botar ser. No modo fácil. Porque, pelo menos pra mim, a parte de combate e tal, não, sabe, não me agrada, não. Então eu coloco no modo mais fácil e só curto mesmo a parte de história e a parte de RPG das escolhas. Pelo menos aquela parte do carrinho eu achei insuportável. Aqui. É insuportável mesmo. Então, mas eu faço isso. Coloco tudo no mais fácil, sabe, com menos combate possível, porque pra mim o combate é muito chato. Então aí acaba ficando o jogo melhor. Aí ele continua falando que bom que o Homem Mal voltou, né? Espero que nos próximos casts sobre games de estilo que ele não gosta, ele participe pelo menos dando cartas, né? Ou então falando mal, né? Trolando, né? Enfim, esse foi mais um cast sensacional como outros, e a pergunta que fica é, por onde anda o Hyde? Aqui. Ué? Eu tô aqui. Tá maluco, velho. Deve ter confundido você com outra pessoa. Deve ser o Ryu, né? Que sumiu faz um tempo, né? É, provavelmente. Mas logo ele participa aí. Acho que cast 101 ele vai estar presente. É. É isso aí. Valeu, Gustavo, pelo seu e-mail. Bom, a minha cartinha aqui é do Samuel Ragnos, né? É, frequentador aí assíduo da Orion, né? Ele disse, hello, Orion Casters. Como joguei somente um pouco de Mass Effect 2, não poderia comentar muito da minha experiência do jogo. Em compensação, posso colocar a minha teoria, é que Mass Effect copiou quase tudo do estilo de Star Trek. Então, será? Eu não conheço muito Star Trek pra poder falar, e também não conheço muito Mass Effect, né? Então você conhece Mass Effect? Você... Não, eu conheço Mass Effect, mas eu não conheço nada de Star Trek. Ah, tá. Bom, então não tem que... Aí fica difícil. É, fica difícil. Bom, eles que copiam em todos os sentidos, né? Na parte de personagens, Kirk e Shepard são quase irmãos, de tão pegadores que são. É, reparem como até os uniformes são parecidos. Aí eu já discordo. Parecia, não, sinceramente, eu não achei parecido, não, velho. É, qualquer roupa desses macacões espacial é meio igual, né? É. Não, o uniforme do Shepard é uma roupa robótica, toda uma armadura, toda... Uhum. Tecnológica, assim. Não... E o do Kirk é aquela roupa, aquele símbolozinho assim, né? Aquele... É. Símbolo de Star Trek. Outro lance são diálogos e decisões. Algo muito abordado em Star Trek. Como na parte de história, a exploração de planetas impedir eventos catastróficos para todo o universo e a cara de Star Trek. É muito genérico, né? É um tema bem recorrente, na verdade, né? Salvar o mundo, né? Salvar o mundo em videogame. O He-Man também tinha os defensores do universo, né? É, o Sonic também salvou o mundo algumas vezes, né? Bom, continuando. É, o que é mais invocado é como Star Trek copiou Mass Effect no filme de 2009. É, em termos de ação. É, o filme foi mais a cara de Mass Effect até o lance de cover e ataques em grupo que tem no filme. É, vai ver, eles usaram como referência mesmo, né? É, pode ser, né? É, eu nunca assisti esse filme do o Pascoal, que fala direto desse filme novo do Star Trek. Star Trek. Mas aí a gente deixa pro pessoal comentar, né? Faz sentido o que o Samuel falou aí? É, eu não sei. Não sei mesmo. Ele mandou também uma sugestão aqui de cast, né? Achei bem interessante. A gente pode conversar sobre esse cast que ele mandou aqui mais pra frente. A gente vai entrar em contato com ele aí. Bom, e agradecer também o pessoal aí que mandou e-mail, né? O André Videira, o Toim. A gente não vai ler aqui porque é do cast anterior, né? Ah, eu também queria agradecer o Rafael Leonardo, que mandou a minha caricatura, né? Ah, ficou bem legal a caricatura. Vou colocar aí pro pessoal ver, eu gostei também. Só achei que ele foi bem generoso no nariz, né, velho? Foi bem generoso, mas eu gostei bastante, velho. Bom, vai tá aí no post, né? É, e tem a, ele também mandou a galeria de fotos dele, de desenhos dele no Flickr, né? É, a gente coloca. Tá, ele perguntou do Pascoal, do desafio que ele fez uns 2 ou 3 caches atrás, é que o Pascoal tá viajando, mas eu acredito que ele vai aceitar sim. É, eu falei com o Pascoal esses dias, mas eu esqueci de falar do contra desafio, mas ele aceita, com certeza. O Pascoal, conhecendo o Pascoal, ele vai até gostar disso aí. É, vai surgir o espírito Naruto dentro dele, né? Bom, então agradecer a todo mundo aí que acompanha o cast, né? Curtam lá no Facebook, sigam no Twitter e ouçam o cast de hoje, né? Ah, e logo o cast 100, né? Esse é o 99, ó, tá quase. Tá quase. Isso se a gente não fizer o 99,5 da semana que vem, né? 99 parte B. É, eu tô com vontade de fazer isso, né? Enfim. Bom, vamos pro assunto de hoje. Começando o assunto de hoje, né? O assunto de hoje é o co-op dos sonhos, né? Qual seria o seu co-op dos sonhos em vários jogos? Vamos começar aqui com... Vamos começar com Homem Mal, um cara que gosta de jogar muito jogo de tiro. Eu não sei se o primeiro co-op dos sonhos dele será um jogo de tiro. Qual seria... Qual o primeiro jogo, Homem Mal? E qual que é o seu primeiro co-op dos sonhos para... Não, obviamente que é de tiro, né? Ninguém imaginava. Fosse Sonic, cara, alguém pra controlar o Tails, sabe? Não, mas eu tenho uma pérola que eu vou deixar pra depois. O primeiro jogo que eu pensei foi um jogo estilo Rainbow Six, assim, sabe? Um jogo tático. Ah, sim. Entende? Que vale bem, você tem que ter calma, você tem que planejar tudo bem o que você faz. Você tem que trabalhar em time. É, então, tem que trabalhar em time, não tem individualismo. É. Ah, não, então não é Sinfofield. Pô, é Sinfofield. Não, Rainbow Six eu jogava muito no PC, aqueles antigos. É, então, é mais ou menos esse estilo. E assim, eu escolhi personagens que, como é um jogo tático, né, mas tem que ser personagens que não chamem atenção e que saibam trabalhar bem em grupo, né? O primeiro personagem, ele é o Duke Nukem. Não chama atenção. Entende? Porque tem que ser um jogo... Cara, você tem que ser bem calmo ali, ser bem controlado. Então, o primeiro é o Duke Nukem. Cara, e também, não dá pra fazer pé na porta com ele, pô? Você não vai poder usar o botão de pé na porta? Esse é o desafio do jogo, cara. Você vai ter que trabalhar taticamente com o Duke Nukem. Entende? Cara, você vai ter que criar uma estratégia com ele. O Otacon vai ajudar? Não. Como também, os caras também tem que ser bem low profile, né? Não pode ser exibido, não pode... Sabe, eles não podem chamar atenção. Por isso que o segundo personagem é o Dante. Imaginei. Quando ele falou, tem que ser... Não pode ser exibido, já imaginei Dante. É, então. E, tipo... como ele é um jogo baseado em combate urbano, a pessoa tem que ter bastante apego à vida humana, né? E, sabe, saber lidar com situações onde a violência tá envolvida e tal. Nossa, eu acho que eu sei. Eu também o acho. O terceiro personagem é o Kratos. Então, e o último desse co-op, né? Que um co-op bom é com quatro pessoas, né? Não vou falar co-op de quatro. Não, não. Tem que ser uma pessoa centrada para ser o líder do grupo, né? Uma pessoa que tem a mente no lugar ali, que tem um raciocínio bom, que vai ser o Postal Dude, que é o cara do Postal 1 e 2. Não! Vai ser o líder do time que vai coordenar essa galera aí para essas missões super secretas e de extrema importância aí. Pô, o cara do Postal... O cara do posto ia mijar nos outros, tá ligado? Eles vão ser tipo mercenários, véio, tão stealth. Então vai ser nesse estilo, cara. Você vai ter que trabalhar com calma, precisão, o mínimo de dano colateral, se manter ali low profile, sem se caguetar nas missões, e executar o objetivo ali, mesmo que você não for matar ninguém, e sair sem ser percebido. Cabelo branco, cara. Não, Dante e Kratos na mesma equipe. Qual é a chance disso dar certo? Aí é o estilo do jogador, né, cara? Raid, analise. É, meio apocalíptico esse co-op, né? Acho que a chance de dar uma merda grande e causar os eventos aí 2012 são grandes, né? Mas aí as armas é tipo, é cada um a seu estilo? Um vai com corrente, outro com porrete. Cada um com seu equipamento, né, cara? Entendi. Porque aquelas correntonas do Kratos são bem, bem modernas. Mas corrente não faz barulho, que nem arma, né? O cara com o Kratos já tem um pé no stealth, ó. Tudo bem que sai fogo e raio e joga os inimigos no chão, mas não faz barulho. Quem seria o sniper desse time? Ah, o sniper desse time, cara, ele é o Dante, né, velho? Você não joga a espada à distância. É o único daí que tem arma, né? Ele vai esquiando por um míssil assim, tá ligado? Mas é isso mesmo, cara. Eu fiquei imaginando, tipo, ó, aquela situação lá do bandido segurando a refém ali, né? Aí ele vem correndo, assim, chutando as coisas e andando no ar em cima dessas coisas que vão voando e atirando de ponta cabeça. Aí na metade, tipo, quando ele tá fazendo toda essa firula aí, o Kratos mata antes que ele. Tipo, ele mata os dois logo, a refém e o maluco. Pode crer, né? Você é refém, você é burro, você morre, né? Não merece. Você não merece viver, você deixou de pegar. Mas esse aí vai ser, esse é o Dream Team aí pra esse jogo tático. E o Duke Nukem só faz frase de efeito só durante a ação. Então. Frase de efeito, vai pegando as mulheres, né? Ai, caramba, nossa senhora, tô tentando. Cara, não encaixa na minha mente, assim. Entende? Tô tentando. Não consigo imaginar, assim, numa tela de seleção, assim, Duke Nukem. Dante Kratos. Nossa, parece coisa de Mugen, né? E qual é o outro? Qual é o outro mesmo? É o Postal Dude. O cara não funciona. Nem a versão mais bizarra do Mugen daria um jogo tático. Não consigo. Boas escolhas. É praticamente inimaginável. Hein? Inimaginável. Dando sequência aqui. General Jota, qual o seu primeiro co-op dos sonhos? Pô, meu co-op dos sonhos, eu vou falar de um jogo aí de... Um jogo que tá fazendo muito sucesso aí, que é o Dance Central, né? Uhum. E eu tava imaginando assim, pô, Dance Central tem que ter uns caras que dançam bem pra caramba, né? Pra poder fazer um negócio. Então eu imagino um Dance Central assim do Vitinho Sou Foda e do Sidney Magal, tá ligado? Nossa! Nossa. Coisa horrível. Cara. Nossa, pessoas... não, faltou o Vando também. O Vando, pode botar o Vando. Dança, cara, eu acho que ainda dança. Caberia, tipo assim, um Clash of Titans, Beto Barbosa. Putz, nem fala, nossa, cara. Já pensou? Vocês podem ir botando aí o cara que dança bem aí no jogo, o que vocês quiserem. Eu só falei esses dois aí porque é o que vem na minha cabeça. Já pensou? Não, cara, é que só de você falar esses dois já veio muitas outras coisas na cabeça. Pensou o tema de fundo do menu, né? Preta, fala pra mim. Cara, na boa, acho que o Michael Jackson ia correr. Lançar a versão Game of the Years e lançar a versão avassaladora, né? Avassaladora. É, cara, a versão sou foda. E pra quem vende jogos lá, o do Michael Jackson não conseguia aguentar, não, velho. Ia vender muito mais. O sou foda ia vender mais, velho. Ia vender muito mais. Cara, só de imaginar, olha o negócio, a versão. Tipo, você imagina, sei lá, Fallout Game of the Year Edition, Platinum Edition, aí você imagina, Dance Central Soul Foda Edition. Só o nome, cara. Contamos. Fechado de canções avassaladoras. Avassaladoras. Nossa. Vai vender horrores isso aí. E tem muitos estilos, né? Porque esse Magal, que é uma música aí mais. Como vamos dizer? Mais antiga. Mais caliente. É, e o foda é um funk, né? Aí do jovem. Não, mas eu daria tudo pra ver, cara. Um Sidney Magal, um Cid Guerreiro, hein? Já pensou? Cara, Raid, o que você acha disso? Um silêncio assim? Olha, eu acho que pra completar esse jogo eu precisava ter na trilha Tecnobrega. Pô, com certeza que eu tô pedindo, né? Raid, sabia. Não, com certeza, velho. E detalhe, hein? Detalhe, as músicas que são duas pessoas é a coreografia do Mantene JP. É, isso que eu ia falar, vocês estão esquecendo do principal, cara, que é o Mantene JP. Putz. Então, as músicas que são co-op. Sério, eu acho que não é bom dessas ideias não, viu? Eu tava pensando. Você pode plugar uma guitarra também e jogar com Chibinha. Você pode plugar uma guitarra e tocar com Chibinha lá do Calypso. Ah, mas isso eu imagino que seja um co-op dream aí de algum dos membros aqui que gosta de jogo musical. Ah, com certeza. Assim, principalmente quem toca guitarra, já pode ser um co-op dos sonhos, cara. É, então, a pessoa tocar com o Chimba God, Dragon Force com ele. Já pensou, cara? Chimbinho e Pepeu Gomes na igual guitarra. Igual pra igual. Imagina Freebird, cara, no final do Guitar Hero 2, você tocava co-op, um fazia guitarra solo, outro fazia a guitarra base, você tá você... E Chimbinha, cara. Nossa, velho. Sonha, né? Tipo, cara, numa festa junina. Cara, não tem não, que segundo o Faustão, ele é um dos maiores guitarristas do Brasil. Não, né? Chimbinha é o Chuck Noise da guitarra. Ah, cara, é o sonho de todo guitarrista tocar com ele, cara. Até hoje os caras lá do. Sei lá, os caras. Raid que toca, vai. Por que o Chimbinha é tão. Pepeu Gomes eu entendo, mas eu quero entender. Por que o Chimbinha é tão. Endeusado, assim. Ah, porque ninguém consegue tocar igual ele, né? É sério. O que ele faz é muito único. É muito único, com certeza, é muito único. Cara, só dele aguentar os gritos da esposa dele lá no show já é meu herói. The Warriors, hein? Que co-op, cara. Eu não tinha pensado, cara. Co-op que nasceu no meio do assunto. É. Cara, agora eu quero jogar Bird com Chimbinha, cara. Será que o Chimbinha tem Xbox? PlayStation. Cara, Guitar Hero 2, comprar Guitar Hero 2 e mandar o convite pra ele na live. É um copzinho aí. Cara, seria épico. Ah, boa. Nossa, tô imaginando. Jogos musicais dão uns copos muito, muito bons. Muito bons. Terreno fértil para co-op. E continuando o assunto. Raid, qual o seu co-op dos sonhos aí? Que estilo de jogo? Bom, meu co-op, surpreendentemente, é um FPS. FPS. Não believe nisso. Um FPS violento, né? Porque FPS tem que ser violento, né? Tipo, jogo de homem mal, né? Esse tipo de coisa assim, né? Então, colocar uns caras nesse naipe, né? Então, ele teria que ter o Datena. Conhece o Datena da Cidade Alerta, né? Sei lá. Qual é o programa que ele faz agora, né? Um cara sanguinário, né? Matando bebê, né? Matando muitos ateus, matando bebê e mostrando as imagens. Não, mas aí tem que ter o suporte aéreo do... Mata muito aéreo, ateu assim... Né? Isso é coisa de ateu. Ele tem que matar muito. Vai matar ateu, vai matar bebê, vai matar todo esse tipo de matar concorrência. Matar vagabundo aí. Direito civil, pessoa do direito civil. Não, mas eu quero saber se ele vai ter o suporte aéreo do comandante Abilton. Claro, faz parte do jogo. Tu mata três caras lá, já saiu o comandante Abilton. Bom. Comandante Abilton é o UAV, cara, é o radar. Ele fica lá de cima. Fica lá de cima apontando onde tá os caras. Então, aí além do Datena, né, que é um personagem importante, talvez o principal desse, tem que ter o Jeremias, o Cabra da Peste, né? Que é aquele que se pudesse matar Ramil, que é um cara muito violento, né? Talvez então, no jogo ele até possa. Hã? Já entra no jogo com o multiplier lá no alto, né, cara? É, então. Já matou 1000. ele é importante também, né? Além dele, também tem o Morre Diabo. Né, cara que matou a mãe dele. Cara, é mais narrador do que tudo, cara. Quando um mata, o outro vai ter alguma coisa pra falar. É, então, você vê que o Datena já pode colocar tudo esse programa dele, né? E tem também aquele maluco que eu não sei o nome, que matou aquele monte de gente no cinema. Não sei se vocês lembram disso. Nossa, ah, o cara do Duke Kid, disseram que foi o Duke Kid. Isso é ele. Então, o cara do Duke Nukem. Esse aí é o FPS mais violento que eu já vi. Nossa, com certeza. E mais realista também. Eu ia ter medo, velho, desse jogo aí. Ia ser pra... Pô, ia ser de terror. E teria que passar no Rio de Janeiro, né? Ah, claro. Sempre. Nossa, caraca, tô... o Datena fazendo um teabag agora. Mostra a cara dele, mostra a cara dele. Aí chega o Datena, aí o EV online, aí ele clica assim, me dê imagens, me dê imagens. Aparece os caras. Ah, mas caraca. Esse aí pra mim ia ser estilo, sabe, Cadillac de Dinossauro, que você só escolhe o Mustafa. Uhum. Eu só ia escolher o Morre Diabo. Ah, Morre Diabo? A escolha padrão, velho. Sei lá, eu ia ficar meio em dúvida entre o Morre Diabo e o Datena. Morre Diabo! Cara, eu acho que eu escolheria o Morre Diabo, cara. É. Morre Diabo tem... Olha, só que aí dá um problema, porque o Datena tá na Bandeirantes, tá, né? Só que o Morre Diabo não dá entrevista pra poder antes. É, cara, esse é o problema. Mas sério, então, por isso mexe dele. É, eles vão ser inimigos, ó. Ele tem boa habilidade de faca também, né? O Morre Diabo. É, então, não, eu jogaria. Eu jogaria com Jeremias, né? Porque eu odeio aqueles caras que em jogo, principalmente em FPS, que são os caras especialistas em bomba, especialistas em veículo, que são os engenheiros, né? A classe de engenheiros, né? E engenheiro safado tem que morrer. Eu vou emendar um co-op dos sonhos aqui, vou mudar um pouquinho o estilo de jogo, né? O meu co-op dos sonhos, assim, seria jogar jogando, né? O tênis do eSports, né? Um time, né? Uma dupla, na realidade, formado pelo Darth Vader e pelo Yoda, né? Acho que seria impossível você ganhar na sua sala. Então, tipo, como esse, ninguém acho que conseguiria nem mexer a mão, assim, eles te congelam e dariam. Impossível, nada. Cara. Impossível. Vai começar o jogo, só vê o Yoda. Esse jogo perdeu você. E balançando a mão, né? Esse jogo perdeu você. Já era. Já sai da quadra, né? Balança aquela raquete verde, você ainda aperta o botãozinho, só uma raquete verde. Esse jogo perdeu você. Aí, quanto o Darth Vader, embora eu lembro daquela pirâmide da fodeza, assim, né? Que mostrava o quanto você era foda. Tinha vários caras, assim, da base até o topo. Eu lembro que no topo tava Bruce Lee, Darth Vader, Chuck Norris, coisas assim. Dispensa topo, né? Tem um cara que eu acho mais foda que o Darth Vader no Star Wars, que é o Boba Fett, mas tudo bem. Ah, é? Aquele que não mata ninguém, morre o pai e o filho, não tem que fazer nada? Não, na verdade, ele sobrevive aquele monstro lá. Só que se vocês for ver aquele desenho que tava passando há pouco tempo no Cartoon, mostra quando ele era criança que ele já trabalhava como mercenário. Covardia mesmo seria o Darth Vader e o Yoda enfrentando o Jabba, né? Pô. O Jabba e o Chewbacca. Imaginando o Jabba jogar. Parece uma lesma gigante, né? Então. Ou você vai formar o time mais perdedor possível de Wii Tennis. É o Jabba e o R2. Não, R2 até. Acho que ser 3PO seria pior, viu? O 3PO seria pior, cara. Seria acho pior. Que onde você vai pendurar a raquete? Depende, se for o R2 do Star Wars Episódio 3, ele tem vários gadgets. É, então. Ah, é? Então, se for 3PO, ele é sempre. Ah, já Binks, é verdade. Se 3PO, já Binks. Pior possível. É. Vai perder. Nossa. Mas aí depende, a gente tem que escolher a época do filme, né? Que se for escolher dos últimos filmes, o time fica igual, porque o R2-D2 não faz nada e o Yoda é um moleque de borracha, né? É verdade. Ou também, como o Yoda, tipo assim, uma vez eu vi o pessoal comentando quando teve, no cinema, quando teve o Clone Wars, que o Yoda luta de espada, não sei o que, dá um monte de pirueta. Ah, esse é no último, eu acho, que é o... É, então. Retorno de Sith. No Clone Wars. Episódio 2, né? É. Tinha uma galera no cinema que comentou que o Yoda era a tartaruga da Brahma. Velho, o engraçado é que, tipo, ele fica usando aquela... Ele usa aquela bengalinha, aí ele fica saltando num pé só pra ficar fazendo aquelas piruetas. Bizarro. Nossa, eu fui na estreia, cara. Meu, o pessoal, ninguém sabia dessa cena. Na hora que começou, todo mundo levantou e começou a aplaudir, cara. Foi uma bagunça no cinema, quase botaram todo mundo pra fora. Nossa, cara, tinha muito fã mesmo de Star Wars. Fui o pessoal tava tirando onda, velho, no que eu fui. Ô, mano, parece a tartaruga da Brahma, sininho. bizarro. Mas esse seria o meu co-op dream aí de Wii Sports, cara. O Darth Vader e o Yoda. Acho que é impossível ganhar dos dois. Impossível. Continuando aqui. Hyde já falou. General já falou. Então vamos de novo. Homem Mal, qual o seu próximo co-op dream? Nossa, cara, meu próximo co-op aqui, eu considero que é uma pérola, cara. Seguinte. Como eu já falei antes, eu acabo não prestando muita atenção em trilha sonora de jogo. Às vezes joga um jogo e passa despercebido. Tanto que jogo de corrida, a primeira coisa que eu faço é desligar a música, cara. Pô, eu gosto de jogar ouvindo o barulho dos carros, tá? Então, aí, putz, tem muita gente que não gosta de jogo que tem muita falação, vamos te falar, Metal Gear. Jogo que tem muita falação, pelo tal. Extremo, né? Então, muita enrolação, muita falação. Aí eu desenvolvi o jogo que chama FPS, First Person Silent. E quais são os personagens desse jogo? Os personagens são, primeiro, o Gordon Freeman. Não fala. Que ele não fala nada. Fala nada, cara. É o First Person Silent. Cara. O segundo personagem é o Cloud Speed, de GTA 3. Ah, não esse fala aí. Nada. Não fala nada também. Então, é aí que tá, cara. First Person Silent. Pô, só vê a galera da Libra, cara. Os caras só falam Libra, cara. Então, o terceiro personagem é o Rookie, do Halo ADST. Também não fala, porra, não fala nada. E pra dar um brilho no jogo... Qualquer cara, né? De Call of Duty. Então. Pra dar um brilho no jogo, né? Uma mulher também, né? Pra ficar, quebrar aquele clima, né? Que é a Samus Aran. Antes de falar nada. Tem mulher que não fala, cara. Não, mas no Other M ela não fala. Ela pensa e quase não fala. Cara, por isso que pra mim a Samus é a personagem perfeita, cara. Ela isso é verdade. Ela não precisa usar de grandes coisas pra atrair o público. Ela não fala, cara. É uma mulher que não fala. Ela fala, cara. Em comparação dos outros, ela é mulher, ela fala. Não tem mulher que não fala. Então, cara, tá. Esse é o First Person Silent, cara. Sem diálogo, sem conversa, sem nada. Tipo, só som de bala. Então, recebe a missãozinha ali no pager, pronto. É bala e acabou, cara. Não tem. Louco. Chega lá no final, o inimigo, não, você quer saber o meu plano? Pá! Pronto. Mas aí tem que ser essa também. Eles não pode ser que nem o Link que não fala, mas os outros falam com ele, né? Ele também não pode aguentar a falação dos outros, não, velho. Então, aqui ninguém quer nem saber, cara, que é bala mesmo. Pode acrescentar aí também o protagonista do Dead Space, o Isaac, lá que também não fala. Ah, ele é mudo, né? No 2 ele acho que ele fala. Não, ele é mudo. Tomou um susto no 2 e voltou a falar? Não, acho que no 2, no início, aparece ele falando. Só no início. Cara, se ele não voltou a falar com um monte de susto que tomou no 1, duvido que no 2 ele volte a falar. Ah, cara, com certeza um puta que pariu, ele deve ter soltado. É possível, cara. Isso faz lembrar de um vídeo que tinha de um carinha jogando Dead Space no YouTube tomando susto. Eu lembro que fez sucesso. Ah, o bicho vindo aí? É o bicho vindo aí. Exatamente. A cara dele, eu no começo achava que era fake, mas quando eu vi a cara dele, não tem um. A não ser que o cara seja um ator de primeiro, né? Pô, cara, mas pra completar esse time aí e ficar perfeito, assim, cara, você precisaria vestir todos com um colete escrito assim: desculpe, não falo sua língua. Mas conte, você nem sapou. Pum. Um tiro. Nossa. Ou então, né? Ele anda com a camisa, eles vão andar com o uniforme escrito: simplesmente não me importa. Não, isso daí tem que estar na parte de trás. Nossa, eu vestiria uma camisa assim. Simplesmente não me importa. Cara, várias ideias aqui, hein? Eu imagino aqueles negócios assim, cada um com habilidade, que tipo, Gordon Freeman, se você ficar saltando o tempo todo no jogo dele, se move rapidão. Aí o Cole, quando toma um soco, é dado do meio. O Cloud, cara, ele fala Libra, mas ele só sabe uma palavra em Libra. O dedo do meio. Então. Engessado, assim. O 8-Ball nem tem como, né, coitado? Os mãos tudo enfaixado. Mas o 8-Ball fala. É bacana. É, continuando aqui a rodada, General J, qual o seu próximo co-op dos sonhos e qual o jogo? Pô, o meu, eu tomei essa ideia desse próximo co-op com o Mass Effect 3 aí, que tem suporte a Kinect, né, e tal. Queria ver se comanda os personagens por voz. Aí eu pensei assim, e se fosse assim, comando em inglês? E nossos três personagens fossem cada um com a sua habilidade, né? Primeiro, o mestre em comando é o João Santana. Aquele inglês. Ah, cara! Ótimo sensacional. Dele. Sensacional. Já pensou? Take the shot, my friend. Take the shot. Left. Shot to the left. Shot to the left. Assim, qualquer personagem que ele... qualquer personagem que pudesse. Mas aí na equipe dele ia ter dois personagens que são... tem as habilidades mais fortes. Primeiro, o homem do dinheiro, né? O Silvio Santos. Habilidade de ser rico. Ter muito dinheiro e tal. E depois o homem da fé, né? O dono lá da Record. O homem da fé lá. Esse é biótico, hein? Usar bióticos. É, pode crer. Esse aí usa bastante. É mestre no speech, no chão. Cara, o mais legal foi o primeiro. Ah, Joel Santana, cara, porque, tipo, Santana. Esses dois aí são só membros do time. O Joel Santana pode contratar quem ele quiser, em inglês. Cara, o Joel Santana é o cara com o controle na mão, cara. E o Kinect na frente dele. Tipo, o que vocês falaram no último cast aí que o Shepard demorou 15 horas pra poder pegar uma mina, com o inglês do João Santana, as mina pira. É 2 minutos, cara. É 2 minutos, cara. É segundos, é o tempo da propaganda do inglês. Cara, é mais rápido do que o Nico Bellic, velho. Eu fiquei imaginando mesmo o Silvão, cara. Pensou ele, o fuzil, opa, vou pegar um fuzil. Olha, seu fuzil, bonito seu fuzil. Seu fuzil melhor que o meu fuzil, hein? Vou pegar o fuzil. Oi, então quer dizer que você veio no Portão da Esperança pedir um fuzil? Você quer matar Geff? É isso? Oi, vamos matar Geff? É hoje? Já pensou? Não, tem que fazer uma decisão, então vamos rodar a roda aqui. Vai ganhar os Reapers. A habilidade especial dele é a Roda da Fortuna, né? Vamos ver onde você vai tomar tiro. Opa, nas cabeças, headshot. Esse estilo duas caras lá que joga a moeda pra matar ele é rodar a roleta. Então, não, mas pra fazer as escolhas do Mass Effect, escolher quem vai morrer, você vai morrer? Vamos ver, aí roda aqui. Aí eu falei, você se fudeu. Oi, você se fudeu. Ui, tomou head. Ah, vai ser bom, aí tem um bug no jogo, ele é um bug, Renata, você viu isso aqui? Eu já avisei, não pode ter bug aqui. Chama esse, aí, mano. Esse programa é o programa que tem as melhores imitações de Silvio Santos da internet, velho. Da internet. De longe. Não, mas peraí. Já vamos imitar o Silvio Santos, todo mundo junto, não. Né? Família Silvio Santos, né? Não, mas peraí. A última, hein? Silvio Santos atirando, acaba a bala, ele grita, ok! E o Raid, que ele vira um conclusive shot pro Rock. Pode crer, né? Nossa, vai ser nesse estilo mesmo. Recarregar. O que o Homem Mal testou a demo? Quais os comandos que você usou, Homem Mal? Vai falando os comandos em inglês aí. Então, tinha. Eu tô imaginando o Joel Santana falando. Então, você tinha o. Conclusive shot? Tinha o conclusive shot. Tinha conclusive shot, nossa. Conclusive shot? Conclusive shot. A pessoa ele falando, Garus Sniper Rifle? Sniper Rifle? Garus Sniper Rifle? Sniper. Sniper Rifle. Sapão. Cara, sensacional, cara. Eu não sei qual que é mais carismático. Eu acho que o Silvio Santos ainda ganha. Não tem como ganhar. O homem da festa tá aí pra encher linguiça mesmo, que eu tinha que botar mais um cara. Mas, cara, só Joel Santana e Silvio Santos junto já, nossa. Cara, mas o meu time é ser Joel Santana, Silvio Santos e Sapão. Sapão, Rex. Rex. O Sleep. Nossa, Sapão é foda. Sapão, Sleep. Sapão. Ah, bacana. Raid, qual que é o seu próximo co-op dos sonhos nessa versão extrema? Então, agora tá na moda o reality show, né? A coisa tá na moda, tá na TV, isso dá dinheiro. E isso tem que ir pro videogame também, porque a Activision gosta disso, então tem que... Ela quer puta dinheiro. Activision! Então ela vai lançar um jogo de reality show, tipo The Sims, né? Uh-huh. Aí os personagens são o Pedro Bial, né? Tem que ter o Pedro Bial. Tem o Pedro Bial. Claro, sempre. O Supla. Aguinaldo. Aguinaldo Temótio. Nossa. E Silvio Santos também, né? Oi, Silvio Santos presente aí também. É, o Pedro Bial só vai ser pra chamar o pessoal de herói, né? Ah, os heróis. E a nave, não sei do que, né? É. Vamos entrar na nave e dar uma espiadinha. Mas qual seria o escopo, assim, desse Simpsons? Você faz uma ideia? O que que eles... Ou eles ficariam trancados numa casa, igual a Big Brother? A ideia do jogo é ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro de pessoas descerebradas. Essa é a ideia do jogo. Nossa. É fácil. É só você falar que no jogo tem o Silvio Santos de bermuda que todo mundo ia comprar pra ver, velho. É. Bermuda cor-de-rosa, né? Se falasse que tem o Silvio Santos de bermuda, velho, ia fazer sucesso. Se bem que ele já apareceu. Pô, agora que você falou na bermuda cor-de-rosa, eu lembrei que ele apareceu já de bermuda. É que inventou tá atrativo, então. Ah, o Agnaldo Timóteo, ele anda armado, cara. Ah, tá brincando. É, sério, o Agnaldo Timóteo, ele anda armado. Ele queria até propor uma lei aí de que cada um tivesse em casa um taser, velho. Ele é rock and roll, cara. É, vai ser interessante, hein, cara. Ele vai pro paredão, ele dá uns 3 tiros antes de ir. Ele serviria de co-op no FPS também? Também serviria, mas ainda mais que ele é baixinho, né? Caramba, cara. Podia ser daquele que rasteja. Ele podia ser sniper. É, cara. Eu podia pôr também o Valdir Soriano. Boa. Caraca, cara. Você imagina o nível das discussões, assim. Ah, esqueci o nome do cara agora, o Reginaldo Rossi. Reginaldo Rossi. É. Cara, esse não morreu ainda? Ah, não, ainda eu, não. Ainda não. É que morreu foi o Vando. Eu tinha a sensação, não sei porquê, quando falavam pra mim que o Vando tinha morrido, eu achava que era o Reginaldo Rossi. Porque é tudo brega, né? Porque acho que os dois faziam essa associação. Mas o melhor jogo musical é Vando The Experience. Vocês viram a montagem? Ah, eu vi. Vem um bonequinho do Vando, uma calcinha... São de colecionador. Bom, eu vou emendar com outro co-op aqui, né? Eu vou vou fugir um pouquinho. Meu co-op dos sonhos, na realidade, na situação que eu imagino, seria o Dramatic Mode do Street Fighter Alpha. Pra quem lembra do Dramatic Mode, é aquele que você, com o Ken e com o Ryu, você enfrentava o Bison. Então dá pra jogar dois contra a máquina, né? É o apelão mode, né? É apelão mode. Mas na realidade, o co-op do sonho seria ver dois caras jogar um com o Ryu e outro com o Ken. Aí vocês escolhem a ordem. Um seria, óbvio, o Daigo Mehara, né? Daigo Mehara, acho que é um concurso, todo mundo sabe, que é um dos melhores jogadores de Street Fighter da face da Terra. E o mestre, né? Bruce LeRoy. Ah, achei que você ia falar o Cetista, que não sabe dar um Hadouken. Ah, não, pô, mas o Cetista não tem condição de entrar nesse co-op, cara. É por isso que são dois, cara. É. Cara, tudo bem que o Daigo, só um dedo do Daigo já é o suficiente pra matar o Bison. Mas seria destruidor, cara. O Daigo e o Bruce LeRoy, cara. Tá, mas me explica pra eu, por exemplo, que não sei quem é Bruce LeRoy. Ah, como não acredito. Não, como não, cara? Ele não conhece, ele não sabe quem Nossa, é o mestre. Nossa, cara. É só você jogar no YouTube, né? Quem é o mestre, cara? Digite no YouTube, no Google. Quem é o mestre? Você vai ver, cara. É clássico, é uma cena clássica de um filme. Na realidade, o filme é muito ruim, né, cara? Das piores cenas, assim. Mas é tão mentiroso que o cara cata até bala com o dente. Você tem ideia. Bruce LeRoy cata bala com o dente. Bruce LeRoy entrega pizza de dia e quica bundas de noite, capaz. Totalmente, cara. Cara, Bruce LeRoy, você pode jogar o Dramatic Mode, mas também serviria pra jogos beat'em up. Você quer fazer jogos beat'em up, Bruce LeRoy daria tranquilo. Já pensou? A gente podia fazer um beat'em up de personagens dos anos 80, né? Ah, tranquilo. Vai, Dragão Branco. Vamos fazer agora, vamos fazer agora. Bruce LeRoy tem que estar. Bruce LeRoy tem que estar. Dragão Branco, Bruce LeRoy, né? Tem que ter o Steven Seagal, lógico, né? Steven Seagal. Talvez ele possa ser. É muito B10, cara. Não vai poder, não, velho. Isso mesmo que ele luta Krav Maga, cara. Tipo, o cara ia dar um soco nele, quebrou. Não pode, cara. Tem tem um filme lá de uma cena que ele entra num bar, ele pega a bola branca de snooker e começa a bater ela no chão, que nem uma bola de ping-pong, cara. Eu juro que se ele jogasse ela mais forte no chão, ela rachava no meio e saía um pintinho, cara. Caraca. No Steven Seagal não cabe, cara. Não cabe. Vamos lá. Não cabe. Não cabe. Mas sabe quem eu acho que cabe? Quem eu acho que cabe nesse aí? O Sr. Miyagi. Sr. Miyagi também, pode crer. Sr. Miyagi cabe, cara. Então temos Bruce LeRoy. É. Temos Sr. Miyagi, quem é o outro? Dragão Branco. Dragão Branco. Falta mais um. Ah, é, o Ninja Americano. Ninja Americano, bem lembrado. Com certeza, cara. O Ninja Americano. Nossa, velho. Poderia ser em qualquer tela do Capitão Comando. É, poderia ser em qualquer tela do Cadillac Dinossauros. Qualquer tela do Streets of Rage. Streets of Rage. O Final Fight. Cara, meu, ficou legal esse aí, hein? Ficou, cara. Eu lembro que o nome do Ninja Americano era alguma coisa Armstrong. Tipo, é nome de personagem de videogame, cara. Totalmente, cara. Na realidade, acho que os caras ainda não tinham tecnologia. Ou os caras não manjavam de fazer videogame e ia fazer filme ruim. Pode ser. É, ia fazer filme ruim, muito louco. Não, mas se tem um Van Damme, tem que ter um torneio no jogo, né? Ah, mas aí pode virar um jogo de luta, né? Pode crer, cara. Se não tiver um torneio, não cabe ter o Van Damme, velho. Não cabe ter o Van Damme. Ah, muito, muito louco isso daí. Muito louco. Mas eu gostei mais desse co-op dos beat'em ups aí que saiu agora improvisado do que o que eu tinha feito do Street Fighter Alpha, cara. Esses anos 80. Anos 80 tem vários personagens pra beat'em up. Pra jogar contra o Daigo, você não pode colocar o Daigo jogando com alguém. Você tem que colocar pessoas jogando contra o Daigo. Contra o Daigo, né, cara? É. Tipo assim, o mundo todo, né? O mundo contra Daigo. Daigo. E mesmo assim não dá. Você chegava, você jogava, comprava Street Fighter normal. Aí se você chegasse no final do jogo, você recebia um ticket, né? E entrava na fila pra jogar contra ele, pra poder salvar o jogo. Você só salvava o jogo depois que você derrotasse ele, né? Nossa, eu não queria salvar. Véio. Tá ferrado. Eu morri sem salvar. Ah, eu tenho uma ideia meio maluca, né? Sim, qual é o seu próximo co-op dos sonhos? Fazer um co-op político. Co-op político? É, Sin City. Sin City? É. Com, mais um? É, com o José Serra, né? A Marta Suplicy e o Kassab, né? Nossa, cara, ia dar briga isso aí. Imagina o resultado. Eu ia ganhar esse jogo fácil, cara. É. Eu ia ganhar esse jogo. Eu ia escolher o modo de 30 anos, ia escolher o Serra, ia jogar 15 e pronto. Ia jogo. Sensacional. Esse é o maior atalho, o maior short pra terminar. Então. E usar o Kassab de bot, né? Código secreto pra última fase, assim. E usar o Kassab de bot. Nossa, dá perfeito, cara. Perfeito. Ah, eu acho que jogo de com político tinha que ser de luta, né? Também ah, nem anos. Claro, o maior estilo que... Celebrity Deathmatch, sabe? Teve um camarada meu que falou que é o seguinte, você quer ver luta, você não bota no Premiere Combat, você bota no TV Senado. Boa também, boa. Bom, mas independente do gênero que fosse, todo mundo concorda que o Sarney seria o chefão, né? Ah, lógico. O Sarney é o Shao Kahn lá sentado na cadeira, no fundo da tela. Ou Mr. X. É, já pensou, tipo, a tribuna do Senado, assim, ele sentado lá no fundo, assim, ó. E o bigode 100 vezes maior. Dá pra fazer um jogo assim, fica da hora, hein? Pô. Fica da hora. Mas eu acho assim, que a questão de político depende do estilo do jogo e depende do estilo do político. Aí eu já vou emendar aqui. O meu co-op de FPS. O meu co-op de FPS não são quatro, são três, porque eu jogaria com eles me ajudando. Né? Então eu já tomo um slot aí. Então, o primeiro seria o Paul Kersey. Paul Kersey, pra quem não sabe, é o personagem dos Charles Bronson na série Bronson. Desejo de Matar. É isso aí, cara. É, então, eu até lembro quando foi um dos primeiros VHS que eu aluguei na vida. Eu vivi a época do VHS. Né? Que eu cheguei com a fita, eu lembro que foi o Robocop. O primeiro, Exterminador do Futuro e o Desejo de Matar 3. Isso é a minha primeira locação. Isso é um filme legal, hein? Pô, Desejo cara, de Matar 3 é clássico. É, cara. Aí meu pai olhou assim e falou assim, ué, Desejo de Matar só 3? Isso não é Desejo de Matar? Aí eu falei, pô, pai, tá tirando onda. Tá tirando a favela, né? Pô, pai, tá zoando, né? Aí ele rachou o bico e falou, pô, meu, só 3, cara. Mas, cara, das cenas clássicas, assim, das duas melhores cenas do filme, é, quando ele mata o Risadinha. Ah, com certeza, né, cara? Que ele puxa uma Magnum que ele levanta a mão. A Wilde. A Wilde, isso. É. Os caras, os velhinhos estão lá, eles estão correndo na rua, aí o Risadinha, ele é um bandido no bairro, que ele passa, rouba as pessoas e ele corre muito, ninguém consegue pegar. Aí ele assalta uma velhinha na frente deles, assim, aí o cara fala, meu, ninguém pega o Risadinha. Ele falou, não, meu amigo Wilde pega. Aí vem lá o caminhão lá da. O carrinho, não lembro qual courier, se é DHL. É DHL, mano. É DHL, é DHL. É. Aí entrega lá o amigo dele na caixa de madeira. Negócio. É o Wilder. Aí ele vai lá, dá um rolê à noite, na sorvete, paga o sorvete pro menino e sai com a câmera Nikon pendurada nas costas. Bem na esquina onde o risadinha tá. Cara, aí é lógico, o cara começa a dar risada, vem correndo, empurra ele e pega a câmera. Aí o cara pega a câmera, aí ele pega e saca. Só a cena dele sacando o negócio de dentro do terno, o tanto que ele tem que levantar o braço pro cano da arma sair inteiro da roupa. Pode crer, aí ele engatilha, aponta assim, mas dá um tiro que abre um buraco no peito do cara, meu lá. E o cara tá longe já correndo. Ele mata aí o cara pelas costas. Não, ele mata o cara pelas costas. Aí o cara, como o cara tá em muita velocidade, ele toma um capote lindo. E os velhinhos em volta, assim, do bairro, tudo comemorando. É, risadinha morrer. Risadinha morrer. Cara, era muito roubo. Era muito roubo usar esse cara, cara. Ele só usa 6 balas no jogo inteiro. É. Não, e o melhor é o chefão, o punk, no final do filme. Passa, ele entra na parte. É. Aí ele toma uns tiros, né? E levanta e fala assim, ó, a prova de bala, otário, igual o seu. Aí ele pega e tira uma bazuca de dentro e puxa um gatinho. Aí a cara que o cara faz, assim, tipo, vou levar uma bala de bazuca, e agora o que fazer? Então, tipo assim, eu acho que ele seria um cara legal, né, pra ser co-op no FPS com você. E outra, ele não fala quase, né, o Meimão? Não, cara. Ele também entraria naquele de silêncio. De silêncio, cara. Não, mais ou menos. Mas na realidade, não, mas tipo, o que eu acho legal é que ele atira sem reação facial também. Ele não tem reação facial. É, ele não enxerga. É, tipo, ele tem um filtro de ser humano, cara, pra ele, cara. Ele, tipo, se você é bom, você é um ser humano. Se você não é bom, cara, você não é um tubo de madeira, cara. Não, tem uma cena clássica do 2 também, que ele mata vários, assim, né? Bandidos, aí sobra um que tá com um crucifixo, ele segura então o crucifixo, assim, tremendo de medo. Aí ele olha pro cara e fala: você gosta de Jesus, meu filho? Você acredita em Jesus? Você acredita em Jesus? Aí o cara termina assim, balança a cabeça. Esse aí, tá bom, então eu vou providenciar o encontro. Então, legal. Ele atira na mão, a bala atravessa a mão, o crucifixo e o peito. E o peito, cara. Pô, incrível. É. Fora outras, tipo assim, outras cenas clássicas. Eu recomendo a série Desejo de Matar. Tá pastelão hoje em dia, mas. Cara, eu só assisti o terceiro, eu nem me lembro de praticamente nada. Foi muito tempo atrás. Ah, pode ver de novo, cara. Eu vou rever todos. Vou aproveitar e vou fazer um serviço público. São 5 e tem um box que tá vendendo agora. Eu acho que eu paguei acho que R$40, cara, em todos os 5. É um box bonitão, assim, com a cara do Charles Bronson. Na hora que você vê na prateleira, você já sabe qual que é. Sensacional. O outro personagem, né, desse co-op seria o Reznov. Só pelo fato dele ser russo. Por isso é um porra louca do caramba. Ele sniper. Então, cara, aquela cena pra mim do Call of Duty World at War, que você acorda lá na trincheira e ele vai te ajudar, vai te dando as dicas de sniper, vai te levando na tela, eu acho ele muito ferrado, cara. Eu gosto do sotaque de russo falando inglês também. Acho muito louco. E não sei, o Homem Mal tem outros personagens de Call of Duty que ele gosta, mas, meu, só eu fico na dúvida, assim, se eu escolheria o Niko Bellic, mas eu acho o Reznov mais old school, assim, entende? Mas, mais clássico. Quando eu tinha escolhido o Paul Kersey, né? Então, não sei o quanto vocês conhecem o personagem aí, quem jogou. Tem ele no Black Ops também, né, Homem Mal? Só que ele tá velho. Tem, no Black Ops. Ele faz uma pintinha lá. Faz uma pintinha? Ele tá com a garrafa? Oi? Tá com a garrafa de vodka? Não. Não? Ele bebeu a garrafa também. É. Eu lembro de uma foto que eu vi, não sei se foi Facebook, não sei o que, da diferença dos russos e dos americanos tomando vodka. Aí os americanos tinham vários estágios lá, conta que é teu amigo, conta coisa de infância, não sei o quê. Os russos só tem acho que 2 ou 3 estágios, assim. Bebe, bebe, bebe, não conta nada, não fica bem, a garrafa já acabou. É tipo irlandês mesmo, né? Só que irlandês é mais hardcore. É russo. Com bebida. Russo é que eu acho que é quase imortal. Na realidade, dizem que eles são imortais mesmo e que eles são enterrados vivos pra ninguém desconfiar. Se quando eles começam a cavar a terra pra subir de volta. Você acha que o Lenin tava treme. Morto? O Lenin tá então, morto naquele caçãozinho aí, tá. Não, diz que o chão. O chão treme quando eles começam a cavar pra subir de volta. E aí, na realidade, isso explica a origem dos terremotos. Uhum. São os russos cavando de volta. Então, esse é o meu motivo, que é o Reznov. E pra fechar esse co-op. Né, acho que até rima, né? Eu escolheria a nossa atual presidenta da República, Dilma Rousseff. Claro. Porque todo mundo falava que era guerrilheira, não sei quem. Então ela é, cara, guerrilheira. Tá, ela é russa? Cara, Não, ela é búlgara. É quase, cara. Quase. Aí fecharia. É. Ela já leva, já tá pelo menos no level 70 já, né? Tanto que falam que ela é guerrilheira, velho. Não, mas na verdade isso aí até é umas histórias aí que ela tem e tal, mas eu não acho que seria bom ficar divulgando aqui no cast. Mas se bem que Rousseff é nome de vilão, hein? Também é nome de vilão. Vamos lá enfrentar de Dilma Rousseff. Do 007, né? Cara, pode crer, velho. É. Não, se a Dilma botar um monóculo, ela vira um vilão de 007. De evil cientista, né, cara? Esse é o meu co-op dos sonhos para um FPS. Dilma Rousseff, Resnove e Paul Kersen. Eu acho que tá de bom tamanho. E o life deles ainda enchia com duas garrafas de vodka. O life deles é 140, né? É 140, pode crer. Então, não, O life do Paul Kersen, ele regenera conforme vai matando inimigo, cara. É claro. Ah, é. Pode crer. Death Wish Countdown. É body count. Quanto mais mata, mais life. Então. É bacana. Quem mais tem co-op dos sonhos aí pra falar? Então, a minha ideia é fazer um jogo tipo Mario Kart, sim. Aí o personagem vai ser o Rubinho Barrichello. Cara, mas esse daí você cara, vai ficar por último e nunca vai pegar um tempo. Por último e nunca vai ganhar. É, mas assim, em vez dele soltar casco, ele solta mola do carro. Tá boa, cara. Ah, então pode botar aí Felipe Massa, pode botar Schumacher aí. O Kart Double Dash seria então seu co-op do Sans com o Rubinho Barrichello. Isso. Aí só ia escolher o Rubinho, cara. O Rubinho é muito legal. E outro personagem também que podia ter é aquele cara maluco que atropelou um monte de gente em São Paulo. Não sei se você lembra. De bicicleta. Bicicleta lá. Isso, é. Certeza, cara. Cara, outro cara que pode ter também é o Mr. Bean, né? Que só que ele sai atropelando também geral, né? Com a McLaren dele. Também. Pode crer, o Mr. Bean pilota pra caramba, cara. Pra jogo de corrida, são um co-op maravilhoso, hein? Rubinho, Mr. Bean. Mas só se tivesse ele com aquele carro que ele põe a poltrona em cima e vai pilotando com as cordinhas no volante. Lá. Não os que ele usa no Johnny English. Podia ser também o Bob Esponja com aquele carrinho de hambúrguer dele do filme. Cara, isso dá quase a Corrida Maluca 2. Claro. Mr. Bean não entra, Mr. Bean é B10 demais, cara. Não pode, velho. Pô, tava lendo uns dias atrás aí que ele tava, isso um tempão atrás, mas tipo, nunca foi divulgado muito do detalhe dessa história. Ele tava no avião com a família dele lá, um avião particular, o piloto desmaiou, ele foi lá e pilotou o bagulho, o cara até o cara... Cara, é badass. É muito foda. Acordar, velho. Não, ele não entra, não. Te exclui. Ele poderia também ser co-op no Flight Simulator, pô. Pode crer, né, velho? Co-op dos sonhos no Flight Simulator. Vixe Maria. Ou no Ace Combat. Aí bota ele e aquele vocalista da Iron Maiden, assim. Ah, tranquilo, cara. É, co-op dos sonhos, cara. Olha, Mr. Bean e Bruce Dixon. E também aquele ator lá, o John Travolta. Que ele também pilota avião. Ah, ele também pilota? É. Mas acho que ele não é tão carismático quanto esses dois. Não é tão, mas ninguém escolhe ele. Esse é o personagem extra lá que ninguém escolhe. Ah, pode crer. É o personagem que vai morrer, né? Ia ser o Guy do Final Fight. É. Ia ser o Guy no Final Fight. Todo mundo escolhe o Agar, o COD, mas não escolhe o Guy. Sem carisma total. Temos mais menções honrosas aí, tem algumas menções honrosas. Eu tenho uma menção honrosa a fazer. Tá? A menção honrosa que eu tenho a fazer é no Resident Evil 5, jogo que eu joguei muito co-op essa geração. Continuarei jogando até darem shutdown no servidor. Né? Então, no Resident Evil 5, quem jogaria de co-op só pela frase que ele vai falar comigo seria o Robocop. Só pra ele falar pro zumbi assim: vivo ou morto, você vem comigo. Bota o Robocop, bota o Exterminador aí também. Não, mas é só pela frase, cara. Só pela frase. Imagina o zumbi vindo pra cima dele. Vivo ou morto, você vem comigo. Bom, poderia ser em outras versões do Resident Evil também. Qualquer uma ele cabe, cara. É muito imbecil, cara. Seria muito imbecil ele falar isso. Temos bom que ele pode tomar a mordida do zumbi só na cara, né? Porque o resto do corpo. O zumbi vai se dar mal, né? Já pensou. Pode vir morder, né, cara? Fecha, pode vir morder, que não vai adiantar porra nenhuma, cara. Mas eu achava muito louca a arma que ele usava, o barulho que fazia. Então, vai levar 10 horas pra terminar o jogo, né? Que a ação lá rolando, vem o Robocop. Pum, anda aí, pum. Pô, eu também imaginei um aqui de botar, tipo, um Pokémon com lutadores, tá ligado? Tipo, faz o... Você no início escolhe ou o Mike Tyson, que tem a mordida, o Anderson Silva, que tem o chutão, e, sei lá, o George Foreman que tem um soco forte. E tem aquele grill também. E tem aquele... aquele grill é mais. E tem aquele grill também, o poder dele melhor ia ser. É o poder do churrasco, cara, opa. Poder do churrasco sem gordura. É. Aí sim, como criar um verdadeiro peso pesado. Como criar um verdadeiro peso pesado. Muita proteína queimada. Ah, mas é isso. É, tem alguém mais menções? Ah, tem uma ideia que me ocorreu agora, que seria um... Vamos lá. Um Monopoly, né? Com Silvio Santos, Roberto Zussi e Bill Gates. Esse é um jogo muito difícil, né? A gente só ia se fuder, cara. Então, só que imobiliário no Very Hard, cara. Tinha que chamar o Monopobre, né? Monopobre, né, cara? Ia ter uma favela no jogo, a casinha que você ia comprar, o quadril, o resto ia ser tudo deles. E não ia sair disso, né? Não ia sair disso. Você ia dar pra passar primeiro sem ganhar nada. Isso é um co-op apocalíptico, cara. Passa o primeiro turno, o Silvio Santos já é dono do baú. Pronto. Passou, pra ferrar, ainda tem o Ike Batista de banco. Tu passou o tabuleiro todo, tu ganhou um real, assim. Uhum. É, mas bacana. Então a gente quer as menções honrosas de vocês e também qual seria o co-op dos sonhos de vocês, seja em FPS, seja em jogo de corrida, seja em banco imobiliário, o que for ligado aí à jogatina. Esse foi o nosso episódio de co-op dos sonhos e até o próximo OrionCast. Música.